Meu sonho, minha vida. Meu sonho, minha vida. Meu sonho, minha vida. Meu sonho, minha vida. Meu sonho, minha vida. Meu sonho, minha vida. Meu sonho, minha vida. Meu sonho, minha vida. Meu sonho, minha vida. Meu sonho, minha vida. Meu sonho, minha vida. Meu sonho, minha vida. Minha vida. Meu sonho, minha vida. Meu sonho. Passarinho verde me disse assim: que eu dividindo chegaria ao fim. Se eu somar, eu mesmo planto a semente em mim e colheria frutos de belos jardins. Não é que me liguei, virei o pé da mesa. Prestei atenção no que sai da natureza. É questão de opinião, minha tristeza. Passarinho indo embora me ensina a voar. Não fiz acorde em belos violões, nem vendi a minha obra por cifrões. Eu tô na selva e só ando com leões. Uns fazem poesia e outros fazem leilões. Unidade Lamarca, com suor estampamos nossa marca. Vesti a 10 e marquei o gol de placa. Dos Panteras, hermanos, eu sou o Blaca. Fui batizado pelo Bantu Quilacanda. Do Xingu vem o batuque da minha banda. Velho Mussum, malandragem vem do samba. Sujeito homem não falha, só falha bomba. Minha vida, é interrogação. Minha vida, pra criar exclamação. Minha vida, é viver sem divisão. Minha vida, é virar multiplicação. Minha vida, é interrogação. Minha vida, pra criar exclamação. Minha vida, é viver sem divisão. Minha vida, é multiplicação. Minha vida, meu sonho, minha vida.